Vidas científicas, como sobre o que causou a extinção do fim do Permiano, a maior extinção em massa da história fóssil, pode ter sido o impacto de um meteorito, como aquele que, mais provavelmente, de acordo com as evidências atuais, causou a extinção dos dinossauros mais tarde. Mas pode ter sido qualquer uma entre várias outras causas possíveis, ou uma combinação delas. O agnosticismo sobre as causas dessas duas extinções em massa é razoável. E quanto à dúvida sobre Deus? Deveríamos ser agnósticos também em relação a Ele? Muitas pessoas já disseram que sim, definitivamente, com frequência com um ar de convicção que beira o excesso. Elas estão certas. Vou começar distinguindo dois tipos de agnosticismo. O agnosticismo temporário na prática, ou ATIP, é o legítimo em cima do muro, quando realmente existe uma resposta definitiva, para um lado ou para o outro, mas para a qual ainda não temos evidências ou não compreendemos a evidência, ou não tivemos tempo de ler a evidência etc. O ATIP seria uma posição razoável em relação à extinção permiana. Há uma verdade lá fora, e um dia esperamos conhecê-la, embora no momento não a conheçamos. Mas há também um tipo de em cima do muro profundamente inescapável, que chamarei de AP agnosticismo permanente por princípio. O estilo AP de agnosticismo é adequado para dúvidas que jamais podem ser respondidas, não importa quantas provas coletemos, já que a própria ideia de prova não se aplica. A dúvida existe num plano diferente, ou numa dimensão diferente, além da zona que as provas podem alcançar. Um exemplo pode ser a velha charada filosófica: você vê o vermelho do mesmo jeito que eu? Quem sabe seu vermelho seja o meu verde, ou alguma coisa completamente diferente de qualquer cor que eu possa imaginar. Os filósofos citam essa como uma dúvida que jamais pode ser respondida, não importam quantas evidências possam um dia ficar disponíveis. E alguns cientistas e outros intelectuais estão convencidos demais, na minha opinião, de que a existência de Deus pertence à categoria de AP para sempre inacessível. A partir daí, como veremos, eles muitas vezes fazem a dedução pouco lógica de que a hipótese da existência de Deus e a hipótese de sua inexistência têm exatamente a mesma probabilidade de estar certas. A opinião que defenderei é bem diferente: o agnosticismo sobre a existência de Deus pertence firmemente à categoria temporária, ou ATIP. Ou ele existe ou não existe. É uma pergunta científica, um dia talvez conheçamos a resposta, e enquanto isso podemos dizer coisas bem categóricas sobre as probabilidades. Na história das ideias, há exemplos de dúvidas que foram respondidas e que até então tinham sido consideradas para sempre fora do alcance da ciência. Em 1835, o consagrado filósofo francês Auguste Comte escreveu: sobre as estrelas, jamais poderemos estudar, por nenhum método, sua composição química ou sua estrutura mineralógica. Mas antes mesmo de Comte cunhar essa frase, Fraunhofer tinha começado a usar seu espectroscópio para analisar a composição química do Sol. Hoje os espectroscopistas destroem diariamente o agnosticismo de Comte com suas análises a longa distância da composição química exata de estrelas distantes 29. Fosse qual fosse o status exato do agnosticismo astronômico de Comte, essa história sugere, no mínimo, que devemos hesitar antes de proclamar alto demais a veracidade eterna do agnosticismo. Ainda assim, em se tratando de Deus, boa parte dos filósofos e cientistas faz isso sem pestanejar, a começar pelo próprio inventor da palavra, T.H. Huxley. 30 Huxley explicou seu novo termo ao rebater um ataque pessoal provocado pela palavra. o diretor do King's College de Londres, o reverendo doutor Wasse, havia despejado desdém sobre o agnosticismo covarde de Sully. Ele pode preferir se autodenominar agnóstico, mas seu nome real é bem mais antigo. Ele é um infiel, quer dizer, um descrente. A palavra infiel talvez carregue em si um significado desagradável. Talvez ela devesse mesmo. É, e deveria ser, uma coisa desagradável para um homem ter de dizer simplesmente que não acredita em Jesus Cristo. O Sully não era um homem que deixasse passar esse tipo de provocação, e sua resposta, em 1889, foi tão afiada quanto poderíamos esperar, embora jamais se afastando do escrúpulo das boas maneiras, como o bulldog de Darwin. Seus dentes foram afiados pela ironia polida vitoriana. Depois de ter dado ao doutor Wasse sua merecida reprimenda e eliminado os vestígios, o Sully voltou à palavra agnóstico e explicou como chegou até ela. Os outros, afirmou ele, tinham bastante certeza de ter alcançado uma certa agnosia de que haviam, de forma mais ou menos bem-sucedida, solucionado o problema da existência, enquanto eu tinha bastante certeza de não tê-la alcançado, e tinha uma convicção bem forte de que o problema era insolúvel. E, com o Mikante ao meu lado, não me considerei presunçoso por me apegar àquela opinião. Então pensei e inventei o que considerei o título apropriado de agnóstico. Mais adiante em seu discurso, o Sully explicou que os agnósticos não têm credo, nem um credo negativo. O agnosticismo, na verdade, não é um credo, mas um método, a essência do que está na aplicação rigorosa de um único princípio. De forma categórica, o princípio pode ser expresso assim: em questões do intelecto, não finja que as conclusões estão correias quando elas não foram demonstradas ou não são demonstráveis. É isso que assumo como a fé agnóstica, que, se for mantida inteira e impoluta por um homem, ele não terá vergonha de encarar o universo, independentemente do que o futuro possa lhe reservar. Para um cientista essas são palavras nobres, e não se critica o Sully levianamente. Mas o Sully, em sua concentração na absoluta impossibilidade de comprovar ou contraprovar Deus, parece ter ignorado a nuance da probabilidade. O fato de que não se pode nem comprovar nem contraprovar a existência de alguma coisa não coloca a existência e a inexistência em pé de igualdade. Não acho que Sully teria discordado, e suspeito o que, quando ele parecia fazê-lo, estava recuando para fazer uma concessão em um ponto, na intenção de reforçar outro. Todos nós já fizemos isso alguma vez na vida. Ao contrário de Sully, sugerirei que a existência de Deus é uma hipótese científica como qualquer outra. Mesmo sendo difícil de pôr à prova na prática, ela pertence à mesma categoria de atype, ou agnosticismo temporário, quanto às controvérsias sobre as extinções do Permiano e do Cretáceo. A existência ou inexistência de Deus é um fato científico sobre o universo, passível de ser descoberto por princípio, se não na prática. Se ele existisse e resolvesse revelar esse fato, o próprio Deus poderia argumentar, inequivocamente, a seu favor. E, mesmo que a existência de Deus jamais seja comprovada nem descartada com certeza, as evidências existentes e o raciocínio podem criar uma estimativa de probabilidade que se afaste dos 50. Levemos, então, a sério a ideia do espectro de probabilidades e coloquemos ao longo dele os juízos humanos sobre a existência de Deus, entre dois extremos de certezas opostas. O espectro é contínuo, mas pode ser representado por sete marcos. Um teísta convicto. Probabilidade de 100 de que Deus existe. Nas palavras de C. G. Ing, eu não acredito, eu sei, 2 probabilidade muito alta, mas que não chega ao 100. Teísta de facto. Não tenho como saber com certeza, mas acredito fortemente em Deus e levo minha vida na pressuposição de que Ele está lá. 3 maior que 50, mas não muito alta. Tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao teísmo. Tenho muitas incertezas, mas estou inclinado a acreditar em Deus. 4 exatamente 50. Agnóstico completamente imparcial. A existência e a inexistência de Deus têm probabilidades exatamente iguais, 5 inferior a 50, mas não muito baixa. Tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao ateísmo. Não sei se Deus existe, mas estou inclinado a não acreditar. 6 probabilidade muito baixa, mas que não chega a 0. Ateu de facto. Não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável e levo minha vida na pressuposição de que Ele não está lá. 7 ateu convicto. Sei que Deus não existe, com a mesma convicção com que Ing sabe que Ele existe. Eu ficaria surpreso de encontrar muita gente na categoria 7, mas a incluo em nome da simetria com a categoria L, que é bastante populosa. É da natureza da fé que alguém seja capaz, como Ing, de ter uma crença sem nenhum motivo adequado para tal. Ing também acreditava que alguns livros específicos de sua estante explodiam com um grande estrondo. Os ateus não têm fé, e a razão, sozinha, não tem como levar alguém à convicção plena de que alguma coisa definitivamente não existe. Daí porque a categoria 7, na prática, é muito mais deserta que seu oposto, a categoria L, que tem tantos habitantes devotados. Coloco-me na categoria 6, mas tendendo para 7 sou agnóstico na mesma proporção em que sou agnóstico a respeito de fadas escondidas no jardim. O espectro de probabilidades funciona bem para o ATP. É superficialmente tentador encaixar o agnosticismo permanente por princípio no meio do espectro, com uma probabilidade de 50 da existência de Deus, mas isso não é correto. Os agnósticos AP declaram que não se pode dizer nada, nem para um lado nem para o outro, em relação à dúvida sobre a existência de Deus. A questão, para os agnósticos AP, é irrespondível por princípio, e eles devem se recusar terminantemente a se encaixar em qualquer ponto do espectro das probabilidades. O fato de que não tenho como saber se seu vermelho é a mesma coisa que meu verde não faz com que a probabilidade seja de 50. A proposição que se pode oferecer é sem sentido demais para ser agraciada com uma probabilidade. Mesmo assim, é um erro comum, que encontraremos novamente, assumir, a partir da premissa de que a dúvida sobre a existência de Deus é um princípio irrespondível, que sua existência ou inexistência tem probabilidades iguais. Outra forma de expressar esse erro é em termos do ônus da prova, e nesse formato ele é demonstrado divertidamente pela parábola de Bertrand Russell sobre o bule celeste. 31 Muitos ortodoxos falam como se fosse obrigação dos céticos contraprovar dogmas consagrados, e não dos dogmáticos comprová-los. Isso é, claro, um equívoco. Se eu sugerisse que entre a Terra e Marte há um bule de Chaxines rodando em torno do Sol numa órbita elíptica, ninguém seria capaz de contraprovar minha afirmação, desde que eu tenha tido o cuidado de acrescentar que o bule é pequeno demais para ser revelado até pelos nossos telescópios mais potentes. Mas, se eu prosseguisse dizendo que, como minha afirmação não pode ser contraprovada, é uma presunção intolerável por parte da razão humana duvidar dela, imediatamente achariam que eu estava falando maluquices. Se, porém, a existência do bule tivesse sido declarada em livros antigos, ensinada como a verdade sagrada todos os domingos e instilada na cabeça das crianças na escola, a hesitação em acreditar em sua existência se tornaria um traço de excentricidade e garantiria ao questionador o atendimento por psiquiatras numa era esclarecida ou por um inquisidor em eras anteriores. Não perderíamos tempo falando disso porque ninguém, que eu saiba, tem adoração por bulis, mas, sob pressão, não hesitaríamos em declarar nossa forte crença de que positivamente não existe um bule em órbita. Mesmo assim, em termos estritos, seríamos todos agnósticos ao bule, não podemos provar, com certeza, que não existe um bule celeste. Na prática, afastamo-nos do agnosticismo do bule na direção do abuleísmo. Talvez eu tenha falado cedo demais. O The Independent Sunday de 5 de junho de 2005 trouxe o seguinte item: autoridades malaias dizem que seita religiosa que construiu o bule sagrado do tamanho de uma casa infringiu normas de planejamento. Veja também a BBC News em news.bbc.co.uk/weblink passem que 4.692.039.stm. Um amigo, que foi educado como judeu e ainda observa o sabat e outros costumes judaicos em nome da lealdade à sua herança histórica, descreve-se como um agnóstico à fadinha do dente. Ele acha que Deus não é mais provável que a fadinha do dente. Não se pode contraprovar nenhuma das duas hipóteses, e ambas são igualmente prováveis. Ele é ateu exatamente na mesma enorme proporção que é uma fadinha eu. E agnóstico em relação aos dois, exatamente na mesma pequena proporção. O bule de Russell representa, é claro, um número infinito de coisas cuja existência é concebível e não pode ser descartada com provas. O grande advogado americano Clarence Darrow disse, não acredito em Deus, pois não acredito na mamãe ganso. O jornalista Andrew Mueller acha que se comprometer com qualquer religião específica não é mais nem menos estranho que optar por acreditar que o mundo tem a forma de um losango e que é carregado pelo cosmos nas pinças de duas enormes lagostas verdes chamadas Esmeralda e Kitty. 32 Um favorito dos filósofos é o unicórnio invisível, intangível e inaudível cuja existência as crianças tentam todo ano negar com provas no Camp Quest. Uma divindade popular na internet hoje em dia e tão impossível de ser contraprovada quanto Javé ou qualquer outra é o monstro de espaguete voador, que muitos afirmam tê-los tocado com seus apêndices de massa. 33 Adorei saber que o Evangelho do Monstro de Espaguete Voador foi publicado em livro. 34 Tendo sido muito aclamado. Não o li, mas quem precisa ler um evangelho quando simplesmente se sabe que é verdade? Aliás, tinha que acontecer um grande cisma, já ocorreu, resultando na igreja reformada do monstro de espaguete voador. 35. Mamãe Ganso Moter Gozzi, referência à fictícia autora de uma série muito popular de contos infantis publicada em Londres no século XVIII. N.T. O Camp Quest eleva a instituição americana do acampamento de verão a uma nova e admirável dimensão. Diferentemente de outros acampamentos de verão que seguem estilo religioso ou do escotismo, o Camp Quest, fundado por Edwin Lenkajin em Kentucky, é administrado por humanistas laicos, e as crianças são incentivadas a pensar por si sós, com ceticismo, enquanto se divertem com todas as atividades ao ar livre tradicionais. www.campquest.org. Outros campquests com um ethos semelhante surgiram no Tennessee, em Minnesota, em Michigan, em Ohio e no Canadá. O ponto principal desses exemplos extremos é que eles são todos impossíveis de ser contraprovados, embora ninguém ache que a hipótese da existência deles esteja no mesmo nível de probabilidade que a hipótese de sua inexistência. A tese de Russell é de que o ônus da prova recai sobre os crentes, não sobre os incrédulos. A minha é de que a probabilidade a favor do bully monstro de espaguete, Esmeralda e Kitty, unicórnio etc. não é igual à probabilidade contra ele. O fato de que bullies em órbita e fadinhas do dente não podem ter sua inexistência comprovada não é considerado, por nenhuma pessoa racional, o tipo de fato que solucione um debate interessante. Ninguém se sente obrigado a comprovar a inexistência dos milhões de coisas fantásticas que uma imaginação fértil e brincalhona é capaz de sonhar. Eu me divirto com a estratégia, quando me perguntam se sou ateu, de lembrar que o autor da pergunta também é ateu no que diz respeito a Zeus, Apoio, Amon-Ra, Mitra, Baal, Thor, Wotan, o bezerro de ouro e o monstro de espaguete voador. Eu só fui um deus além. Todos nós nos sentimos no direito de manifestar um ceticismo extremo, chegando ao ponto da descrença pura e simples, exceto pelo fato de que, no caso de unicórnios, fadinhas do dente e dos deuses da Grécia, de Roma, do Egito e dos vikings, não há necessidade hoje em dia de se preocupar com isso. No caso do deus abraâmico, porém, há a necessidade de se preocupar, porque uma proporção significativa das pessoas com quem dividimos o planeta acredita mesmo, convictamente, em sua existência. O bully de Russell demonstra que a onipresença da crença em Deus, se comparada à crença em bullies celestes, na teoria não inverte o ônus da prova, embora pareça invertê-lo em termos de política na prática. O fato de que não se pode provar a inexistência de Deus é aceito e trivial, nem que seja só no sentido de que nunca podemos provar plenamente a inexistência de nada. O que interessa não é se a inexistência de Deus pode ser comprovada ou não pode, mas se sua existência é possível, essa é outra história. Algumas coisas não comprováveis são julgadas, de modo sensato, bem menos possíveis que outras coisas não comprováveis. Não há motivo para achar que Deus está imune à análise ao longo do espectro das probabilidades. E certamente não há motivo para supor que, só porque Deus não pode ter sua existência comprovada ou descartada, a probabilidade de sua existência seja de 50. Pelo contrário, como veremos. E assim como Thomas Huxley recuou para defender de boca para fora o agnosticismo completamente imparcial, bem no meio do meu espectro de sete estágios, os teístas fazem a mesma coisa na outra direção, e por motivos equivalentes. O teólogo Alistair McGrath faz dessa questão o ponto central de seu livro Dawkins God, Genes, Memes and the Origin of Life, o Deus de Dawkins, Genes, Memes e a Origem da Vida. Na verdade, depois de seu resumo admiravelmente justo de minhas obras científicas, este parece ser o único ponto de refutação que ele tem a oferecer, a alegação inegável, mas ignominiosamente fraca, de que não se pode descartar com provas a existência de Deus. Enquanto lia McGrath, uma página atrás da outra, me vi anotando bully nas margens. Novamente invocando T.H. Huxley, McGrath diz, farto dos teístas e ateus que faziam declarações dogmáticas inúteis com base em evidências empíricas inadequadas, Huxley declarou que a questão sobre Deus não pode ser solucionada com base no método científico. McGrath prossegue citando Stephen Jay Gould num tom parecido, dizer para todos os meus colegas e pela milionésima vez de debates universitários até tratados complexos, a ciência simplesmente não é capaz por seus meios legítimos de adjudicar a questão da possível superintendência de Deus sobre a natureza. Nem afirmamos nem a negamos, simplesmente não podemos comentá-la como cientistas. Apesar do tom confiante, quase agressivo, da declaração de Gould, qual é, na verdade, sua justificativa? Por que não devemos comentar sobre Deus como cientistas? E por que Gould de Russell, ou o monstro de espaguete voador, não são igualmente imunes ao ceticismo científico? Como argumentarei daqui a pouco, um universo com um superintendente criativo seria bem diferente de um universo sem esse superintendente. Porque não é uma questão científica. Gould executou a arte de recuar a distâncias incríveis em um de seus livros menos admirados, Pilares do Tempo. Ali ele cunhou a sigla MI para o termo Magistérios Não Interferentes, no original, NOMA, Non Overlapping Magisteria. N.T. A rede, ou magistério, da ciência abrange o âmbito empírico, do que o universo é feito fato e por que ele funciona desse modo teoria. O magistério da religião estende-se para questões de significado definitivo e valor moral. Esses dois magistérios não se sobrepõem, nem englobam todas as dúvidas. Considere, por exemplo, o magistério da arte e o significado de beleza. Para citar os velhos clichês, a ciência trata das rochas, e a religião da rocha eterna, a ciência estuda como funciona o céu, e a religião, como ir para o céu. Parece ótimo até que você pense um instante sobre o assunto. Quais são essas questões definitivas em cuja presença a religião é convidada de honra e a ciência deve respeitosamente se retirar? Martin Rees, o respeitado astrônomo de Cambridge que já mencionei, começa seu livro Our Cosmic Habitat propondo duas candidatas a questões definitivas e dando uma resposta compatível com o MI. O mistério preeminente é porque afinal qualquer coisa existe. O que insufla a vida nas equações e as atualizou no cosmos real? Essas perguntas vão além da ciência, no entanto, elas são província de filósofos e teólogos. Eu preferiria dizer que, se elas de fato vão além da ciência, certamente também vão além da província dos teólogos. Duvido que os filósofos agradeçam a Martin Rees por ter colocado os teólogos no mesmo saco que eles. Fico tentado a ir mais adiante e questionar em que sentido os teólogos poderiam ter uma província. Ainda me divirto quando me lembro da observação de um ex-warden-chefe de minha faculdade, em Oxford. Um jovem teólogo tinha se inscrito para uma bolsa num programa júnior de pesquisa, e sua tese de doutorado sobre a teologia cristã fez o warden dizer: "Tenho sérias dúvidas se isso chega a ser um objeto de pesquisa. Que conhecimento os teólogos podem acrescentar a dúvidas cosmológicas profundas que os cientistas não possam?" Em outro livro repeti as palavras de um astrônomo de Oxford, que, quando lhe fiz uma dessas perguntas, disse: "Ah, agora vamos para além da esfera da ciência." Neste ponto tenho de ceder a palavra a nosso bom amigo, o capelão. Não fui sagaz o suficiente para verbalizar a resposta que mais tarde escrevi, mas por que o capelão? Por que não o jardineiro ou o cozinheiro? Por que os cientistas têm um respeito tão covarde pelas ambições dos teólogos, sobre perguntas que os teólogos certamente não são mais qualificados a responder que os próprios cientistas? É um clichê chato e, diferentemente de muitos clichês, não é nem verdade dizer que a ciência se preocupa com perguntas sobre como, mas só a teologia está equipada para responder a perguntas sobre porquê. O que diabos é uma pergunta sobre porquê? Nem toda pergunta que começa com um porquê é uma pergunta legítima. Por que os unicórnios são ocos? Algumas perguntas simplesmente não merecem resposta. Qual é a cor da abstração? Qual é o cheiro da esperança? O fato de que uma pergunta possa ser elaborada numa frase gramaticalmente correta não lhe dá sentido nem a faz merecedora de nossa atenção séria. Assim como, mesmo que a pergunta seja real, o fato de que a ciência não é capaz de respondê-la não implica que a religião o seja. Talvez existam algumas perguntas genuinamente profundas e importantes que estarão para sempre fora do alcance da ciência. Quem sabe a teoria quântica já esteja às portas do insondável. Mas, se a ciência não pode responder a uma pergunta definitiva, o que faz alguém pensar?